Já percebeu como as pessoas se tornam mais bonitas quando estão a uma boa distância? De longe, ninguém tem olheiras, rugas ou arrependimentos. A distância é um filtro natural, corrige defeitos, amacia a pele e dá à alma um leve brilho de Photoshop. As redes sociais entenderam isso antes da filosofia. Criaram o palco perfeito para o espetáculo da perfeição. Ali, todos têm um ângulo melhor, uma frase bonita pronta para o dia nublado e um sorriso que parece nunca ter brigado com o espelho. É curioso. Ninguém posta a foto da identidade, com o olhar perdido e o pescoço desafiando a gravidade. Nas redes, somos todos versões melhoradas de nós mesmos, protótipos de um ser humano que ainda não existe. Afinal, quem precisa de profundidade quando se tem boa iluminação? Navegar pelas redes é como visitar um museu de espelhos. Cada um reflete o que quer ser e ninguém mostra realmente o que é. A vida real, com suas unhas quebradas e manhãs mal-humoradas, foi substituída por uma galeria de instantes editados. Ali, até a solidão ganha legenda poética. Aprendendo a me amar. O problema é que, quanto mais polimos a imagem, mais embaciamos a verdade. A distância, essa tecnologia antiga, tornou-se o novo modo de amar. É fácil se encantar com alguém a 2.000 quilômetros de distância. Difícil é gostar de alguém que respira o mesmo ar que você e esquece a toalha molhada na cama. Nas redes, as pessoas se tornam símbolos. O amigo de sorriso impecável, o casal exemplar, a moça espiritualizada que medita em Bali entre um stories e outro. Enquanto isso, a vida palpável, a conversa sem filtro, o toque, o café que esfria antes da resposta, vai ficando fora de quadro, como se fosse um erro de enquadramento. Há dias em que penso que vivemos num grande teatro de sombras, cada um projetando sua luz artificial e acreditando que o reflexo é realidade. E, ironicamente, quanto mais nos mostramos, menos nos revelamos. A exposição virou a nova forma de esconderijo. E quando alguém pergunta se está tudo bem, a resposta vem automática, como um post agendado. Tudo ótimo, mas lá no fundo, entre o brilho das telas e o eco das notificações, talvez reste um pedido tímido de socorro, o desejo de ser visto sem precisar sorrir. E você? Se o filtro caísse agora, continuaria reconhecendo o próprio rosto?